estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é o X do problema. Nesse mundo não há. Já fui convidada para ser estrela do nosso cinema. Ser estrela é bem fácil, sair do Estácio é que é o X do problema. Inchada, pois o Flamengo tornou a perder. Confesso que tristeza em mim é mato, pois lembro dos áureos tempos do amado Pena, Écio e Moderato. Eu ontem vim da Cávea tão cansada, com a cabeça inchada, pois o Flamengo tornou a perder. Confesso que tristeza em mim é mato, pois lembro dos áureos tempos do amado Pena, Écio e Moderato. Faço sacrifício, venho lá do realengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. De ouro, não me disfarço por nada. Ligo na arquibancada se alguém me fala em marmelada. Eu ontem vim da Cávea tão cansada, com a cabeça inchada, pois o Flamengo tornou a perder. Confesso que tristeza em mim é mato, pois lembro dos lauros tempos do amado Pena, Écio e Moderato. Faço sacrifício, venho lá do realengo, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Tenho o escudo do rubro de ouro, não me disfarço por nada. Brigo na arquibancada se alguém me fala em marmelada. O bom malandro não esquenta a cabeça, enfrenta o batente a semana inteira. O fim de semana ele vai descansar. E no domingo está munido de bandeira, pega o trem em Madureira pra ver e curtir o seu Mengo jogar. O bom malandro não esquenta a cabeça, enfrenta o batente a semana inteira. No fim de semana ele vai descansar. E no domingo está munido de bandeira, pega o trem em Madureira pra ver e curtir o seu Mengo jogar. Feliz, satisfeito da vida, com toda a galera começa a gritar. Chegando a noite pra engrenar na brincadeira, curte o samba da Mangueira, no dia seguinte ele vai trabalhar. Chegando a noite pra engrenar na brincadeira, curte o samba da mangueira. No dia seguinte ele vai trabalhar. Vamos, vai, vai. O bom malandro não esquenta a cabeça, enfrenta o batente a semana inteira. No fim de semana ele vai descansar. E no domingo está munido de bandeira, pega o trem em Madureira pra ver ele curtir o seu membro jogar. E o Corinthians? Satisfeito da vida com toda a galera, começa a gritar. Chegando à noite pra engrenar a brincadeira, curte o samba da mangueira. No dia seguinte ele vai trabalhar. Chegando à noite pra engrenar a brincadeira, curte o samba da mangueira. No dia seguinte ele vai trabalhar. Vai, vai! Deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Nega, deixa de fita, prepara minha marmita. Levanta, nega, vai se virar. Deixei em cima do rádio uma nota de 50. Vai à feira, joga no bicho e vê se te aguenta. Economiza, olha o dia de amanhã. Eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Rubens daqui de Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pra o Mengo ser campeão. O mais querido tem Rubens daqui de Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pra o Mengo ser campeão. Pode chover, pode o sol me queimar, eu vou pra ver a charanga domingo tocar. Flamengo, Flamengo, sua glória é lutar. Quando o Mengo pede, eu não quero almoçar, eu não quero jantar. Levanta, nega manhosa, deixa de ser preguiçosa, vai procurar o que fazer. Nega, deixa de fita, prepara minha marmita. Levanta, nega, vai se virar. Deixa em cima do rádio uma nota de 50. Vai à feira, joga no bicho e vê se te aguenta. Economiza, olha o dia de amanhã. Eu preciso do troco, domingo tem jogo no Maracanã. Flamengo joga amanhã, eu vou pra lá. Vai haver mais um baile no Maracanã. O mais querido tem Rubens daqui e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. O mais querido tem Rubens daqui e Pavão. Eu já rezei pra São Jorge, pro Mengo ser campeão. Pode chover,

apaixonada, entusiasmada, apaixonada. Tendo ou não tendo teu bebo, eu até que acho graça aí na esquina da praça. Bebo um copo de cachaça no bar do Vilaça. Foi vitória na raça, faça aquilo que faça. Esse amor não se amassa, que a gente se abraça. Nossa briga toda passa igual a fumaça. Não é fogo, é pirraça, não queima nem essa. Afinal te querendo, eu me rendo. Afinal te querendo, eu me rendo a você. Você gritou Mengo no segundo gol do Zico. Tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. 3 anos vivendo juntos e eu sempre disse contente: minha preta é uma rainha, porque não teme o batente. Se garante na cozinha e ainda é Vasco doente. Daquele gol até hoje meu rádio está desligado, como se radiasse o silêncio do amor terminado. Eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado. Gritou Mengo no segundo gol do Zico. Tirei sem pensar o cinto e bati até cansar. 3 anos vivendo juntos e eu sempre disse contente: a minha preta é uma rainha, porque não teme o batente. Na cozinha e ainda é Vasco doente. Daquele gol até hoje meu rádio está desligado, como se radiasse o silêncio do amor terminado. Eu aprendi que a alegria de quem está apaixonado é como a falsa euforia de um gol anulado. Thank you.